JCast. Darkonix. Olá. Lavendel. Olá. Estamos distantes hoje, né? É, antigamente gravar podcast na minha época era algo que unia as pessoas, né? Hoje em dia as pessoas estão ficando mais distantes umas das outras e tal. Não que a gente esteja gravando pelo Skype, como muita gente deve estar achando, mas não, a gente só tá longe mesmo um do outro. É, a gente tá mudando os esquemas agora. Eu queria... Você viu... Você ia falar o um negócio do curta, né? Em flash do... Sim. Hokuto no Ken. Não, é porque eu tava baixando os animes da temporada e tal. E aí eu vi ali de bobeira ali no canto um tal de DD Hokuto no Ken. E baixei pra ver qual era dele. E achei interessante porque a gente vê muitas obras assim dos anos 80... Falando que, sei lá, uma catástrofe muito grande aconteceu no longínquo futuro de 1996. Eu acho que já falei isso aqui outras vezes, mas a Perdidos no Espaço, a série original, ela se passava em 97. Pois é. No caso de Hokuto no Ken, esse foi um meteoro que caiu, não foi? Que causou... Algo assim. Inclusive... No ano de 1996. Inclusive Blade Runner, em 2019. 2019? Uma história dessa. O que acontece? Tem alguns produtores agora que compraram os direitos de Blade Runner. Uhum. Eles só não têm o direito pra refilmar o original. Mas eles podem desenvolver prelúdios, sequências, séries de TV, o que for. Uhum. E eles estão com tudo, estão querendo pegar ideias agora com roteiristas e possíveis diretores. Eles querem muito Christopher Nolan pra trabalhar em algum desses projetos e tal. Uhum. E eles falam que se for um prelúdio, rola essa preocupação. Porque o filme original é de 2019. Então vai ter que ser antes de 2019. Ou seja, vai ser agora. Ou seja, como é que vai fazer um filme futurista que se passe tipo hoje? Né? Seria interessante se eles fizessem um filme hoje mostrando o que fez a tecnologia saltar daquela forma e virar aquilo, né? É, naquele eles podem inventar universo. O que eles quiserem, né? Mas obviamente todo mundo chiando, mas enfim. É. Mas então, e o Hokuto no Ken se passa em 1990X. E aí essa série de curtas que eu acho que estão saindo pra internet, são em flash, eles brincam com isso, vendo do... Será que esses autores de ficção científica de antigamente, eles realmente achavam que, sei lá, século 30 era longe demais? Cara, eu acho Entendeu? Que sim, né? Eu acho que sim, porque senão eles não fariam isso, não tinha por quê. Se bem que teoricamente não tem problema, assim, não tem problema você alcançar aquele ano e aquele negócio não aconteceu, porque afinal de contas é ficção, uhum. Né? Então, por exemplo, Exterminador do Futuro, o dia do julgamento continuou sendo 97, entendeu? Não tem problema, uhum. Assim, né? Porque mesmo que depois eles mudam tudo e tal, quer dizer, não tem grilo, assim. Eu hoje em dia não me importo mais. Mas aí esse curta brinca com isso e como seria a vida dos personagens? Eu me importo, sim, com o fato de... Deixa eu terminar. Do episódio do Doctor Who das Olimpíadas. Aquilo você não importa. Pra ver como você é muito anônimo, né? Depende muito. Porque é diferente, porque não é o mundo que vai acabar. Não é uma coisa que não vai acontecer, entendeu? É tipo, são as aberturas das Olimpíadas. Uhum. Vai acontecer. Vai estar passando aquilo e não vai ter o doutor levando a tocha, entendeu? Então, enfim, esse curta resolve brincar com isso. E como seria Hokuto no Ken, o que aqueles personagens fariam se o mundo não tivesse acabado, como no mundo real? Qual seria a vida deles? E aí tem várias piadinhas, né? Legal que na música de abertura eles mencionam, tipo, agora eu vou ter que arrumar um emprego, né? Tem algo assim. É. Tipo, eu não sou mais um rebelde andarilho, né? Que sai matando as pessoas. Agora o mundo existe e vou ter que arrumar um emprego. Vou ter que virar um salário mesmo. Você tem um Kenshiro lá, usando aquela técnica dos pontos que ele usava pra explodir os corações, né? Num teclado. Os corações de várias pessoas, não só de uma pessoa. Do teclado de computador. Ele não tava usando no Doctor. O legal é que eles continuam meio que sendo durões, né, no mundo sem apocalipse. É, o Raô, que é o maiorzão, mais fortão, ele tá trabalhando como pedreiro, né, em construção. Tá bem legal, cara, bem legal. Tem 3 minutinhos e meio cada episódio, acho que já tem uns 2 ou 3 aí. É, pra quem tem conhecimento maior da série, eu nunca assisti série original. Eu só assisti, eu acho que eles fizeram novos filmes e novos OVAs contando a história e tal agora. Uhum. Eu vi um dessas produções. Preciso até terminar. Então, pra quem não conhece tanto, obviamente não tem muita graça. Eu nunca consumi nada de Hokuto no Ken, né? Eu conheço por aí. Não, eu baixei o mangá, mas não li, né? Mas do pouco que eu sei, já deu pra divertir bastante. Eu imagino que quem conhece a série, aquilo dali deve ser hilário, tudo. Sim, sim. É cheio de referenciazinhas todo momento. Porque rola a nostalgia junto, então. Hokuto no Ken, pra quem não sabe, foi quem definiu o padrão de série shonen como a gente conhece hoje em dia, né? É o cara fortão, sem ligações emocionais com ninguém, muita luta, torneio. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Hokuto no Ken tá do lado de Dragon Ball, né? Teve um filme, não, até mais um pouco, teve um filme hollywoodiano de Hokuto no Ken que não é tão ruim quanto Dragon Ball Evolution. Você assistiu? Não, mas eu não vejo ninguém odiar tanto assim. Porque também o filme já é um pouco antiguinho, então já rola um status cult pra ele, né? Aham, aham. Eu fui ver Never Say Never. Você tá todo... Agora que a gente tá gravando assim, você tá todo relaxado, né? Tá aí batucando durante a gravação. Tá uma delícia. É, ninguém tá entendendo nada. É, vamos ficar sem entender. Foi uma experiência meio assustadora, porque aquele negócio, eu esperava que tivesse muitas menininhas e muitas crianças, mas eu fiquei meio chocado com o volume delas. Com a verdade, né? Não, o problema é o seguinte, não tinha. Eu pensei que vai ter muitos pais acompanhando suas filhas e tal, mas não tem problema ficar lá e tal, né? Mas tava assim, selo pedobert de qualidade, assim, eu tava ridículo. Foi a experiência mais constrangedora da minha vida, porque, ao contrário do que a gente fala aqui no GCast, eu odeio menininhas, de verdade. Eu tenho total e profundo asco por todas elas. Então eu tava me sentindo muito mal por causa disso, porque tinha muitas delas lá, e sozinhas, sem seus pais. E segundo, porque eu tava constrangido mesmo. Eu tava lá, um cara, velho, barbado, saindo, voltando do trabalho, todo maluco, bizarro, com milkshake, sei lá, na mão. E aquele monte de garotinha, all around. E foi uma das experiências mais constrangedoras da minha vida. Eu tive que ligar pro Darko na hora pra compartilhar com alguém. Ou só pra falar no telefone com alguém pra fingir que tô fazendo outra coisa. E as pessoas entravam, sabe? E elas olhavam curiosas pra mim, tipo, como assim? Por quê, tipo, né? Me explica. Sabe? Ia parar pra alguém pra você e falar, me explica. Só isso. Sabe? Me explica. Eu tava quase, sei lá, oferecendo pirulito e pegando MSN, pra poder oficializar logo. Porque, porra, já que eu tava ali, pelo menos eu saía com alguns contatos, né? Porque foi uma das experiências mais assustadoras, né, da minha vida. Mas era pra estar lá também, né? Mas como o filme, o documentário veio só dublado, eu não tinha por que estar lá, né? É voiceover. É como assim, dublado, documentário, é um voiceover, tipo, reportagem da BBC no Fantástico. É bizarro mesmo. O filme é legal. Eu achei que o filme fosse ser mais irritante, porque eu achei que eles fossem tentar pintar uma história de superação e lute pelos seus sonhos. Olha só, se você tem um sonho, você pode conseguir ficar milionário aos 17 anos de idade, só você acreditar em você mesmo. Eu achei que eles fossem vender essa coisa falsa. Eles de fato venderam isso em todo o material promocional do filme, mas o filme até que não. Mostra inclusive muita coisa que eu achei que talvez eles não quisessem mostrar, porque como o filme não é um filme feito por terceiros, né, é um filme feito pela própria equipe deles, é um diretor contratado por eles pra fazer um filme sobre eles. Então, obviamente, muita coisa seria filtrada, muita coisa seria pintada. Mas não, aparece eles de mau humor, aparece eles estressado, aparece, sei lá, tem um arquinho dramático, assim, entre aspas, no filme, porque o filme gira em torno da apresentação que ele vai fazer no Madison Square Garden. É uma contagem regressiva pra essa apresentação, intercalando com depoimentos e cenas da infância muito antiga dele e coisas assim. E é interessante que aí no final rola um draminha, porque ele tá com a garganta inflamada, então talvez ele não vá conseguir cantar, ele tem que ficar vários dias calado. Então rola um pouco esse drama de que, tipo assim, desde pequeno ele já cantava e ele tocava e ia lá pra porta do teatro tocar no violãozinho e ganhar esmolinha lá da galera, não sei o que. Tem isso tudo em vídeo, é bem interessante, assim, né? Se você tem 12 anos e você canta desde os 5, sei lá, por exemplo, eu com 12 anos, eu já, sei lá, eu já escrevia, eu já gostava de inventar coisa e tal. Chegasse pra mim e perguntasse, olha só, você quer, nesse momento, largar tudo e ir comigo pra uma cidade grande e eu vou investir em você e você vai ser um super artista e vai ser tudo de bom, não sei o que, óbvio que eu vou aceitar. Então, obviamente, chegaram pra ele e falaram, aí, você quer virar um popstar agora, não sei o que, óbvio que ele aceitou, e obviamente a mãe dele, inclusive a mãe dele é uma gracinha. Ah, é? Ela foi mãe adolescente e tal, então ela é super uma gracinha. E ela é solteira, então. É mãe solteira? Ela é mãe solteira. Ele é separado do... Inclusive rola um daddy issue com ele. Ah, é? Ele tem vários daddy issues, assim. Aparece um draminha dele com o pai dele também, tá no filme. E aí, se você fala pra uma criança de 12 anos, você quer... Ela vai aceitar. E, obviamente, a mãe vai apoiar. E tal. Só que, no final das contas, ela não vai ter uma adolescência, nem uma infância normal e tal, né? Então isso a longo prazo pode ferrar a cabeça dela, como ferrou, a história nos mostra que ferrou a cabeça de vários outros e tal. Então é legal que mostra um pouco disso, né? Tipo assim, ele quer sair com os amigos e ele quer gritar e ele quer zoar por aí, mas ele não pode porque ele vai acabar com a corda vocal dele, que ele precisa proteger pra poder cantar, entendeu? Então rola um draminha de pobre menino rico, sabe? Mas que nem soa tão falso assim, porque você vê com essas imagens de bastidor que é mais ou menos isso que tá rolando, né? E é interessante, mas no geral é interessante. É um bom documento de uma época, assim, de um fenômeno que sempre aparece, né? Era NSYNC, Backstreet Boys no meu tempo, né? De mais jovem, de adolescente. Agora é ele, amanhã quem sabe quem vai ser. E é legal, porque é o primeiro crush de muitas menininhas, né? E pra um primeiro crush, é um primeiro crush saudável. O que que seria um primeiro crush não saudável? Algum artista que depois vai dar muito problema, vai ficar muito escroto e vai dar, sabe? Vai virar merda, vai acontecer merda. Quem te garante que isso não vai acontecer? Eu sei, mas até então, eu tô falando assim, pode acontecer, obviamente, entendeu? Inclusive, ele já apareceu dando dentro do meio pra paparazzi e tal. O garoto começou a se achar muito, é perigoso. Agora, sei lá, como ele é todo fresquinho, filho da mamãe e tal, tem mais chance de demorar pra acontecer isso, sei lá. Eles batem um pouco mais na tecla nele com essa coisa de ser bonzinho e ser direitinho, e ser filho da mamãe, entendeu? E fica de castigo se gastar em casa, sabe? Sei lá, né, cara? Adolescente vira do eles nada, pintam, né? Eles pintam um marketing de certinho pra ele que eu acho saudável pra essas meninas, entendeu? Mas eles estão começando a fazer uma coisa de mostrar que a criança tá crescendo, né? Tão mudando o cabelo, tão botando ele em capa de revista com mulher. Tão deixando ele rebelde, tipo assim, agora ele tá com a Selena Gomez, então ele tá com uma namoradinha fixa. Eu não tô flagrando ele fugindo de boate ou bebendo por aí e tal, entendeu? Por enquanto. Por enquanto, eu espero que não. Vai ser saudável se ele crescer assim de forma. Não seria ele o primeiro. Ele tá quantos anos? Acho que 17. Espera 18. Depois dos 18, se ele continuar 21, assim. 21, né? 21? Põe um teto aí, com 21, se ele. Né, 21? Se ele virar estourou, o Charlie, né? Se 21 ele virar estourou. O Charlie Sheen com. Porque a Hermione, qual o nome dela, sumiu na minha cabeça. Emma Watson. Emma Watson fez 18 e já mostrou que vai viver o mundo, tá, né? Ela tá lindíssima. Ela tá. Vi uma foto muito bonita dela. Ela fez um ensaio fotográfico pra uma grife, se não me engano, a grife é dela. Algo foi assim. Desse ensaio mesmo que ela eu tá vi. Tá maravilhosa. Tá sim. Obviamente, esses ídolos jovens de Harry Potter da vida vão, eu acho, crescer de forma mais saudável e mais honesta que o Justin Bieber da vida. Porque eu acho que o Justin Bieber tem uma imagem certinha, um pouco mais forte, que vai assombrar ele mais tempo. Sim, porque a imagem que ele tá vendendo é dele mesmo, né? É. Harry Potter, o cara tá vendendo a imagem do personagem. É. Então eles meio que têm mais liberdade pra ser quem eles querem ser. E por falar de serem ingleses e já terem feito outras coisas, tipo o Harry já apareceu, fez aquela peça, começou pelado e trocou cartinhas homoeróticas com o colega dele, quer dizer, é tudo louco. Ele já é maluco, entendeu? Então ele não fazer nada pra estragar ele e tal. Como esse Bieber tá mais em evidência, provavelmente a primeira merda que ele fazer, o povo vai cair no pelo com muita força. Uhum. Então a chance dele pirar vai ser bem, bem mais forte. E no geral é isso. Eu cantei todas as músicas. Eu sou muito fã, gritei com todas as fãs. Acho que nunca ficou claro aqui no GQS que você é um fã do Justin Bieber. Eu né? tenho Bieber Fever, galera. Eu tenho Bieber Fever. Eu sou um fã do Justin Bieber. Cara, aquele negócio, eu gosto de Black Music, entendeu? Eu gosto de Chris Brown, eu gosto do Usher. Eu adoro essas coisas. E ele canta isso, né? Então pra mim não interessa muito se ele é um ídolo adolescente, assim, eu não tenho raivinha por causa disso, entendeu? Você pode calhar de ser um ídolo, por exemplo, Harry Potter era mania de adolescente chata, e nem por isso eu deixei de ler, nem por isso você deixa de admitir que é uma obra literária maravilhosa, né? Que calhou de ser alvo de adolescentes histéricas. Ele canta bem, ele é talentoso, as músicas dele são boas pra quem gosta do estilo, entendeu? Uhum. E calhou dele virar ídolo de adolescente histérica, vai passar e talvez ele seja igual aconteceu com o Justin Timberlake, por exemplo. Ele era no NSYNC o queridinho das meninas histéricas. Hoje em dia as meninas histéricas não sabem quem ele é, mas ele é um artista, amadureceu e é um artista bem firmado na música, no R&B, no Black Music. Vai ser legal, viu? Então isso pode acontecer, eu torço que aconteça com ele. O Leonardo DiCaprio. Uhum. Ontem, na minha época, em 97, quem tava em revista pôster da Capricho da Vida era ele, em Titanic, entendeu? Cabelinho partidinho, sei o que, sei o que lá. Hoje em dia, ele é um tio velho, ninguém gosta dele, as menininhas. Tá aí fazendo filmes fodásticos, faz um filme que seja ruim. Você me fez imaginar um Bieber barbudo daqui a uns 10 anos à toa. Eu espero que não levem muito a sério. Que bom que desde já ele já tá começando a amadurecer a imagem dele. talvez eles já saibam que isso vai acontecer, então já começam. Estão começando já a trabalhar a imagem dele para um público mais maduro. Já tá preparado, né? O mercado já tem outros exemplos dele, então já tá preparado, entendeu? Já vai trabalhar assim. O mercado não é burro também, o mercado quer continuar ganhando dinheiro em cima do cara, então eles sabem que a onda vai passar, mas eles não querem. Não é interessante pros produtores, então. Assim, não é interessante para ele cair no ostracismo. E não é interessante para os produtores que estão investindo dinheiro nele. Porque tem potencial de dar dinheiro com outros públicos agora. Uhum. Então, obviamente, eu acho que não vão deixar ele acontecer. Acontece com muitos, mas eu acho que quem tem... Ele tem um monte de negão, bambambam da música, da indústria musical, sabe, por trás. Uns caras com pinta de gangster mesmo, sabe? Uhum. Uma exploração infantil total, assim. É bizarro. Bem, para fechar o rant, a gente está no último Anikan Cash, né? Eu acho que é o 5. 5 ou 6, não sei exatamente, sobre Otaku no Video. Saiu Otaku agora. Otaku no Video, a gente falou lá com o Digicart. É, saiu agora sexta-feira. O Anikan Cast, pra quem não conhece, é o, acho que o podcast mais recente de anime aqui do Brasil. É, tá bem legal. Muito bem. Tá, com certeza. Acabaram de começar e estão ótimos. E tem um episódio sobre legal. O Bakuman muito interessante com o Lancaster e tal. Eles tiveram um sobre a temporada de inverno, um primeiro sobre coleção. Então, escuta a gente lá, o link vai estar aí. E a gente vai estar em breve também, a gente já gravou, vamos falar logo. A gente vai estar, já teve, não sei, já saiu? Olha, ou já saiu, ou ainda vai sair o Vortex Cultural com a nossa participação. Se já tiver saído ao terminar essa gravação, a gente checa e coloca no post ou não. Mas a gente gravou a participação lá, se não sair essa semana, sai semana que vem. Isso. Então foi bem legal também, a gente deu um mó vexame do mundo lá, mas foi bem legal. A gente tava meio fora de si, né? Parece que a gente tinha bebido muito. Mas tudo bem. Enfim, punim punim poem. Punim punim poem. Me traz de volta lembranças da minha fase de fã de anime hardcore. Eu tive uma fase de fã de anime hardcore, apesar de eu não ser um fã de anime no começo da década de 90, porque eu não era fã de nada na época, porque eu não era eu na época direito. Então, no auge das fansubbers e coisas assim, eu não tava ligado nisso. Eu era fã só de Tokusatsu na Manchete mesmo, olha lá. Mas eu tive uma pequena fase hardcore, que é aquela fase que você começa a descobrir algumas coisas. E não existe internet banda larga direito ainda, então você não consegue baixar, etc, etc. E no segundo grau, o Diego tava muito... O Diego de Chan tava muito viciado em Puni Puni Poem. E na época ele viciou em Puni Puni Poem e viciou em Ayumi Hamasaki. E ele me apresentou os dois. Eu não cheguei a ficar muito fã de Puni Puni Poem na época, mas eu fiquei fã de Ayumi Hamasaki por causa dele. E legal que eu até comentei, né, na minha fase hardcore... Ele queria levar pra mim na escola a música da Yomi pra ouvir. E não tinha MP3 player, não tinha nada. O que você faz, o gênio? Você grava num gravadorzinho portátil da caixinha de som do computador e me leva pra eu ouvir. Que tristeza, cara. Eu falo isso com muito orgulho, porque é o mais próximo que eu chego de ter tido uma vida hardcore otaku, digamos assim. Eu nunca vivi isso, sabe? Até porque, como sempre, eu não tive idade pra isso. E aí, eu lembro que o mais hardcore nessa época que eu tinha era, sei lá, o meu vizinho que tinha a fita de Cavaleiro Zodíaco, a fita de música, sabe? Copiava pra mim, era o mais hardcore. Com as músicas em português? Isso. Tem isso. Sempre alguém tinha, no Cosmo? Isso, que tinha aquelas várias músicas que sei lá quem compôs, de onde que tirou. Tinha aquela da Saori, sempre ajudando Saori, alguém. Saori, assim? Sempre ajudando alguém, não tem medo de ninguém. E o nome dela é Saori, Saori. Eu ouvi, Saori. Mas já era CD, o CD em português que lançaram do Guerreiras Mágicas. A Otsu tem. Eu sei que isso existe, mas não ouvi. A Otsu tem, eu ouvi. E é bem legal. Como que é? Lucy, Lucy, Lucy é fogo. E Marina, Maria é água. Anne tem a flecha e o vento. São poderes do pensamento. Tem esse sotaque paulista? Tem muito mais entre a terra e o ar. Pro bem não existe fronteira. Eu conheço isso, cara. Essa é a abertura? Não vai... É a abertura essa? Eu conheço a música. O paraíso não vai acabar enquanto houver as guerreiras. Nós somos as guerreiras mágicas, mágicas. Nos despertar do sonho a gente vai se encontrar. Parada assim. É, essa era a abertura, é abertura. Ah, ok, então. Então eu não lembro do CD, eu lembro da abertura. Eu lembro da abertura porque um amigo meu ali... É, me promete uma coisa. Ah. A gente nunca mais vai cantar tá. em dueto, beleza. Em solo nesse podcast. Tá okay. Bom, ok. Quando eu tinha lá uns 12 anos, um amigo meu achou uma fita que ele tinha de Churato. E aí tinha um comercial de Guerreiras Mágicas e tinha abertura. Foi lá que eu lembrei a letra. Você acabou de falar que você não ia cantar? Eu não consigo. Você fala Churato e não consigo não lembrar da música. É que a música é muito boa, nossa. É muito boa. Então, o que, que tem Puni Puni Poemi? Puni Puni Poemi é tipo, é um OVA em duas partes e é como se fosse um spin-off de Excel Saga. Excel Saga é... Aí, talvez um dia a gente fale Excel Saga aqui, esse anime e esse mangá, inclusive, que acabou agora, né? É, no volume 27. Tá acabando, né? Não acabou, não acabou. Excel Saga é bem forte no Ocidente, é bem conhecido nos Estados Unidos, mais do que aqui até. Passou no Animax mas é aqui, forte, né? Mas é bem forte entre o público daqui e no público de fansubre e tal. É um desses pequenos clássicos do nosso fandom. Não, na internet e mesmo. É... Eu lembro que lá pro 2002, 2003, eu tentava baixar Excel Saga, mas eu só achava legendado até o 13 em português. Eu não conseguia a série completa, era impossível. E aí eu nunca assisti o todo. Eu assisti os primeiros episódios. É um grande exercício metalinguístico e uma paródia dos gêneros, não é? Eu nunca vi o Excel Saga. É uma paródia maluca. É que nem Puni Puni Poemi, cara. É igual. É a mesma paródia maluca. Ele não é tão frenético quanto, né? Nem exatamente isso. Ele parodia menos, na verdade. Ele puxa menos referências à cultura pop. Ele é mais bizarro mesmo por ser bizarro. Ele não tá tentando parodiar ninguém, exatamente. O diretor de Excel Saga, que é como é o nome dele? Shinichi Watanabe. E ele por si só é uma personalidade já do mundo dos animes, porque ele se retrata. Ele é diretor, ele é dublador também e tal. E ele se retrata na obra. Ele também faz parte do personagem dele em poema e também faz parte da Excel Saga, né? Sim, na Bechin. É um maluco de afro, inclusive ele faz cosplay disso, né? Quando ele vai a alguns eventos, tem na internet foto dele com cosplay com peruca, da Bechin. Ele faz cosplay da versão dele em anime. Ele tem afro e um terno vermelho, né? Meio e ele já é pan. Fichinha de evento gringo e tal, ele é bem conhecido por lá. E ele comenta, que tem uma entrevista dele que ele comenta que ele gosta de mexer, enquanto dramas, por exemplo, mexem com as emoções das pessoas, com o choro ou com outros sentimentos, ele gosta de mexer com as pessoas rindo, com a risada, né? É como se fosse um sentimento que é menos considerado, digamos assim. Uhum. É como se comédia fosse muito fácil fazer. E aí o povo tende a encarar comédia como inferior algo drama. Menor, né? Uhum. Por exemplo, você nunca vai ver, o povo reclama muito, porque nunca um sci-fi vai ganhar o Oscar. Cara, eu falo mais. Nunca uma comédia vai ganhar um Oscar. Sim, e é aquela coisa do... Todo mundo achar que consegue fazer comédia, né? Parece que comédia qualquer um faz. Sim. Só e você é parar aqui que você faz a pessoa rir. Por isso tantas comédias tão ruins. Porque eles acham que é só fazer uma careta e cair no chão que isso já é comédia. Não é. Até quando a comédia é física como a japonesa, tem que saber fazer. Aham. Uhum. Né? E ele é um defensor, assim, da comédia como uma forma tão boa quanto o drama pra você incutir certas emoções das pessoas. Emoções diferentes, mas emoções. E toda emoção tá no mesmo patamar. Uhum. Então é bem legal. Então, assim, ele é completamente maluco, doente mental. Então ele fez Excel Saga e fez Puni Puni, em que ele também aparece com esse mesmo personagem. Aparecem dois personagens de Excel Saga e Puni Puni, que é aquela Kimi Kimi. É a esposa dele, né? A esposa dele, a esposa do diretor. Excel Saga também. É, né? Porque o que acontece? Puni Puni parece que era uma pequena piada de um episódio de Excel Saga que, se eu não me engano, o Nabechin conhece essa garota, essa mulher que vira a esposa dele, né, a mãe da Poemi, e não sei se chega a mostrar a Poemi, chega a mostrar eles tendo uma filha, mas parece que é uma piadinha de um episódio que eles resolvem explorar e fazer todo esse spin-off parodiando várias coisas que estavam em alta na época. Uhum. Então você tem a Poemi, que é essa garota, né, e que pra mim é uma personagem incrível, ela se chama de Kobayashi. Então, a metalinguagem começa daí, porque a dubladora dela é a Kobayashi. Isso. E a Poemi quer ser a dubladora. A grande piada ali é essa, né? Nem exatamente que a Poemi quer ser dubladora, né? É que a Kobayashi não consegue entrar no personagem. Então ela imprime ela mesma na personagem. Ela se chama de Kobayashi e fala que quer ser dubladora porque ela não entrou no personagem ali. Tanto que ela chama... É como se fosse dubladora na vida real, fazendo um mau trabalho, digamos assim. Você assiste o mau trabalho dela, porque ela, ao invés de encarar que ela é a Poemi, ela não consegue esquecer que ela é a Kobayashi. A Poemi se chama de Kobayashi a todo momento. Ela se refere a ela própria em terceira pessoa, como muitas vezes os personagens de anime costumam fazer. Uhum. E quando ela se refere a si mesma, ela se refere como Kobayashi. E ela se refere ao Nabeshin, o personagem que representa o diretor, e é dublado como diretor, E sei lá, quando mais pra frente, ela, sei lá, o diretor tá quase morrendo, e ela, ao invés de falar, ó, meu pai está morrendo, não, ela fala, não, o diretor não morre, eu preciso desse emprego. Ela não consegue largar ela, não consegue entrar no personagem. Uma das características melhores, mais divertidas da personagem é o fato dela falar 1 milhão de palavras por segundo. E não só palavras randômicas, são várias piadas e várias referências e várias. Ela é uma chuva de referências e piadas internas e externas e tal. E uma loucura pra você. E de vez em quando coisas sem noção mesmo, né? Ela puxa umas frases muito sem sentido. E aí você fica sem saber, né? O legal de poema é que você nunca sabe se o que ela tá falando é só uma coisa sem noção ou é alguma referência, alguma coisa que você não tá pegando porque você não é japonês o suficiente pra pegar. É, Excel Saga é muito frenético assim, mas a poema leva isso a outro nível, né? Ela é um absurdo. Ela é uma metralhadora atropelando a gente. A característica mais legal da personagem é essa, o fato dela não parar de falar e fazer tantas referências ao mesmo tempo num personagem só. E ela mora, ela é criada, o AVA não conta muito da história anterior dela, só se sabe que ela é criada pelo diretor e por essa mulher, e ela quer ser dubladora. E tem uma melhor amiga, que ao melhor estilo Tomoyo. É a Tomoyo, né? É a Tomoyo. Que gosta dela e tem uma paixão secreta. Só que ela tomou mais hardcore, que tem fantasias de fato sexuais com a... Ela de fato imagina o sexo com a poema. A Tomoyo não imaginava? Aquela cara que a Tomoyo fazia. É, não sei se ela imaginava, né? Não fica tão claro. Em poema ficou muito claro. De vez em quando tem uns devaneios dela. Inclusive, a gente tá falando da Kobayashi, a abertura é com a Kobayashi, né? É com a dubladora em live action. Sim, é ótimo. Ela de qualquer jeito, né? Com shortinho amarelo, parece a sua tia, né? Parece a sua tia num domingo. Uhum. Ela, sabe, na televisão cantando, é muito bom. E ela toda palhaça lá, tentando interpretar a letra. Muito bom. Que louco, né, cara? E Pony Poem, obviamente, ela é... Assim, parodia várias coisas, mas o centro da paródia é o Mahou Shoujo. Isso, pelo menos no início, né? Depois ele cai muito pro lado do fanservice. Que tem muito em Mahou Shoujo, que é fanservice meio que oculto, mas tem, então... Sim, mas ele cai pro lado do fanservice escancarado. Cai pro lado de Burn Up Excess, de peito balançando e rodando, esse tipo de coisa. Não, aquela coisa moe, aquela coisa tipo, ah, que bonitinho, entendeu? O primeiro vilão da história, que é o que deixa a Kobayashi, a poema, órfã. O alienígena, né? Não tem mesmo, foda-se de fora. É o alienígena, ele me perturba muito, eu acho o design dele muito eficaz. Porque eu gosto quando eu vejo quando, por exemplo, um vilão, um monstro num quadrinho, num desenho, ou num filme, ele tem que ser nojento, ele tem que te proporcionar uma reação visceral, e ele consegue. E ele consegue, porque ele tem aquele rabo na frente. Ele é uma, onde deveria só as ser, bolas dele, né? Onde deveria ser o órgão genital dele, ele tem um rabinho fininho com um negócio. Com a bola na ponta. E dá uma aflição olhar pra aquilo absurda. E ele, o fato dele não falar, da gente não entender o que ele fala, ele tá sempre falando. E é uma língua qualquer que não tem tradução e não é traduzida. Parece que ele tá resmungando, né? Que ele tá resmungando e a pessoa não entende do que ele tá falando. Sim, então ele fica, ao mesmo tempo que ele é misterioso, ele é intrigante, ele é nojento, ele é irritante de olhar. Pra mim, é um dos vilões mais legais, assim, sem exagero, que eu já vi, porque... É, vilão, pra ser um bom vilão pra mim, não basta só... Eu tenho que sentir o que a produção quer que eu sinta. Então é muito chato quando você teoricamente tem que sentir nojo do vilão, mas você não sente tanto assim, mesmo que o vilão seja bom. Uhum. Então é legal quando o vilão tem que ser irritante de olhar, e eles conseguem proporcionar isso. De vez em quando ele pega a bola dele e fica brincando, né? De vez em quando ele faz as paradas assim. Tem outro, tem duas bolas. Você chegou a ver tem um Alien 2, né? Que é o mesmo design, só que com duas bolas. Inclusive esse que é o Alien 1 fica morando na casa delas depois do nada, né? Uhum. Que ele é derrotado. Tem uma hora que esse alien ele resolve atacar a cidade inteira e tal, e aí tem um meca maluco, e aí que a Poemi acha um peixe que começa a falar com ela que ela tem que se transformar. Na verdade, o que você falou de Mahou Shoujo, a primeira cena mostra a Poemi lutando contra várias Mahou Shoujo. Mostra ela lutando contra Sailor Moon. Sim. Dizem que tem a Sakura ali no meio, mas eu não consegui achar. E sabe na escada, quando ela... Lógico que não é. Lógico que são assim, são silhuetas dos personagens suficientes pra você saber que são elas, mas não o suficiente pra poder processar um anime depois. Sim, mas o primeiro. Sabe na escada, quando ela luta contra uma última só com ela e depois vai embora? Uma que tem uma vassoura de bruxinha? Uhum. Aquela dali é considerada a primeira Mahou Shoujo da história do anime. Ah, e aquela que tem aquele animezinho preto e branco, né? Isso, isso. E eu não sei se ela já é de domínio público, pra colocarem, darem saque pra ela mostrar a cara dela direitinho, ela sabe? Ela aparece mesmo. Ela aparece mesmo, então... Eu imaginei. Quando eu vi, eu imaginei que talvez fosse ela mesmo, eu não pesquisei depois, mas... Porque ela tem aquele traço antigão, né? Isso, então eu talvez ela já seja de domínio público, por isso que ela foi usada ali mostrada. Mas resto, dizem que tem a Utena ali no meio daquele povo, eu não consegui ver muito mais do que a Sailor Moon, não. Eu não considero a Utena Mahou Shoujo, né? Mas tudo bem. É, nem eu... vai entender. Então, o peixe. Esse peixe fala com a Agatha que se transformar, o peixe vira um báculo, ela se transforma, e o anime brinca com a coisa da sequência de transformação, que é sempre aquela mesma sequência que é sempre utilizada de novo. E ela vai usando acelerada, né? De vez e cada vez que passa de novo, passa de forma mais tosca, ela pede desculpa por eu estar usando a sequência de forma tão idiota. De vez em quando ela vira e fala, essa daqui não foi tão boa. Não ficou tão legal. Não foi boa, porque era só pra mostrar mesmo, era só um exemplo e blá blá blá. E ela se transforma na poema, com a sequência toda, com close na bundinha dela virando sainha e tal. E o anime parodia. O anime legal é que ele não parodia só o gênero, né? Ele parodia o fato de ser uma paródia, né? Uhum. Ele vai mais fundo que isso, porque até quando eles estão... Até quando você para pra pensar assim, muita gente fala assim, que muitas vezes quando uma produção vai parodiar alguma coisa, a gente já falou isso outras vezes, ele acaba se tornando aquilo que ele tá parodiando. Sim. E Poemi meio que se dá conta disso. Porque cada vez que eles fazem paródia sobre o fanservice, no próprio contexto do anime, eles meio que se perguntam se eles já não estão exagerando mesmo, mesmo sendo uma paródia, entendeu? Uhum, uhum. Só que a gente não tá começando a usar isso aqui pra valer, sabe? Não, e é eles de fato isso. Exageram, né? Sim, lá pro, não sei se chegou a ver, mas lá pro final do segundo episódio, do segundo OVA, tem uma cena que é uma grande tortura sexual absurda, assim, com todos os personagens. É bem agressivo, sim, sabe? Não, do nada. Chega a ser chocante, sabe? Você fica meio constrangido com a cena. É assim, essas mulheres todas, porque assim, essa melhor amiga da... Essa melhor amiga Tomoyo... Da Poemi, ela é uma das irmãs... O nome dela não é Tomoyo, né? Vamos dizer, vou frisar. Eu vou chamar ela Tomoyo pra sempre. Tem um nome dela aqui, é Futaba. Futaba. É a Futaba. A Futaba. Eu gosto do nome Futaba, mas eu vou continuar chamando ela de Tomoyo. A Tomoyo, a única diferença é que ela não faz roupas pra Poemi, mesmo porque ela só sabe imaginar a Poemi pelada. É. A Tomoyo imaginava a Sakura vestida, né? Com as roupinhas dela. A Futaba só sabe... Imagina fantasiar. A Poemi pelada debaixo do cobertor dela. Rolando com ela. E abraçar no frio e fazer amor. E a Poemi não tem a menor ideia das intenções. Ela faz parte desse grupo de irmãs, e cada uma dessas irmãs é meio que um estereótipo de uma personagem de anime que faça parte de algum feitiço específico. Então tem a peituda, e a peituda é tão peituda que pesa demais o peito dela. E ela fica... Então ela tá sempre apoiando os peitos dela em cima de coisas, porque ela não aguenta o peso dos próprios peitos. E ela fica o tempo todo, todo momento ela tem que frisar que os peitos dela são muito grandes, e que machucam a coluna, que dói. Vira e mexe, tem uma cena nada a ver, que tem uma cena de tensão, ela tá lá no fundo massageando os peitos. Não, se... As irmãs vão debater se a Poemi pode ou não ficar na casa delas, aí sempre que dá um close nela, tá sacudindo os peitos, assim, falando de outra coisa, mas sacudindo os peitos. Tem a menininha, a criancinha, a bebezinha de todas, que tem poderes de prever o... Cada uma delas tem um poder, né? Só que são todas muito inúteis. É, e elas fazem parte dessa linhagem de protetores e guardiões, assim... E uma das grandes tradições passadas da família, por exemplo, é tomar banho junto. E aí é a desculpa que eles têm pra ter a cena do banheiro e tal, né? E é legal isso, que eles brincam com isso do anime arrumar a desculpa mais esfarrapada que tem pra deixar todas elas peladas, né? Uhum. Isso é bem legal. Não, e tem várias cenas, até uma que você comentou comigo em off, né? Que tem várias sutilezas, assim, que são piadas, mas que são meio sutis, que é tipo, numa dessas cenas do banheiro, a câmera vira pra mostrar uma delas que tá do lado de fora da banheira, né, não tá do lado da parede, e aí lá no fundo mostra toda uma equipe filmando com câmera e tal, então dá o ar creepy dessa situação, né? É, tipo, é bem metalinguístico, mas eu acho que vai mais a fundo, porque como eu falei, ele chega a fazer uma crítica ao próprio gênero da paródia, né, porque ele vai um pouco mais a fundo e ele se pergunta, né, a gente tá fazendo isso aqui pra parodiar isso, ou eles estão fazendo isso aqui porque a gente quer mostrar uns peitos mesmo, porque vocês gostam de ver isso. Uhum. Isso que é bem legal. E o ritmo é todo frenético. Você não consegue muito, não tem uma storyline fixa, né? Eu não posso dizer pra você qual é a trama de Puni Puni Poemi. Não tem uma trama. As coisas só vão acontecendo e uma hora vai acabar. Exatamente. Isso que você tem que saber. Agora, eu acho que talvez, não sei exatamente se Puni Puni Poemi, não sei se tinha mais alguma coisa acontecendo na época, mas Puni Puni Poemi é de 2001, não é? 2001. E talvez tenha sido um dos primeiros animes que permitiu essa coisa que a gente vê muito hoje em dia, que a gente vê em praticamente todos esses animes moe, que eles são animes moe, mas eles têm consciência disso. Por mais que eles extrapolem, que eles não se parodiem nem se critiquem, você percebe que o anime tem plena consciência disso, tem plena consciência do objetivo dele. Sim, porque hoje em dia o moe, ele virou um item de comércio. Então, obviamente, o anime sabe disso, porque ele vai fazer as coisas específicas, vai cumprir os requisitos específicos pra poder se enquadrar naquele meio e ser vendido pra aquele público, né? E ele não... É um pouco diferente. Mas, assim, ele fica claro contrário quando você tá assistindo, que quem tá assistindo tem plena consciência disso e quem tá fazendo tem plena consciência disso, sim, sabe? Sim, sim. Então é uma grande piada ali dentro daquilo, no fim das contas, né? Cara, é como uma entrevista de emprego. Sim, é como uma entrevista, né, de emprego. Você senta, você... A pessoa que tá te entrevistando sabe que você tá mentindo, porque ela tem acesso a todos os livros de a todas as técnicas pra se dar bem em entrevista. A pessoa também tem, inclusive ela ajudou a elaborar aquilo. Uhum. Então ela sabe que você tá mentindo pra ela. Você sabe que você tá mentindo. Você sabe que ela sabe que você tá mentindo. E ela sabe que você tá mentindo. E aí você tem que provar pra ela que você sabe mentir muito bem. Uhum. Basicamente é isso. Basicamente. E a mesma coisa nos animes moe, né? Não, porque no anime moe você não precisa provar que você tá mentindo bem. Só precisa fazer. Tá, é a mesma coisa que no anime moe, só que de uma via só. Uhum. Deles pra gente. Então, talvez, tenha sido poema e tenha sido até todo... Tem muita gente que bota poema no mesmo saco que o Super Flat, né? Eu não colocaria tanto, acho que não é bem por aí. É bem aquela coisa de, tipo, alguém criou esse movimento aqui e agora a gente vai pegar tudo que já existe, que meio que pode se enquadrar aqui também, pra dizer que é parte dele. Eu não acho que poema seja, de fato, Super Flat, não. Cara, mas eu acho que esse negócio de ser Super Flat é mais declaração de fandom mesmo, né? Porque em nenhum momento você vê o Shinichiro tomando essa bandeira, né? Em nenhum momento o diretor menciona sobre Super Flat ou tem algum trabalho dele que tenha sido enquadrado nesse. Mais de um jeito ou de outro, tanto ele quanto o Superflat colaboram para que hoje em dia a gente consiga ter essa autoconsciência da indústria. A indústria sabendo que é isso que eles fazem mesmo e não escondendo isso de ninguém. E brincando dentro do próprio... Em escala muito menor do que em Puni Puni Poem, mas brincando dentro das próprias obras com essa coisa, com esse objetivo que todo mundo sabe que é o objetivo da indústria hoje em dia. E é isso, Puni Puni Poem, todos devem assistir. Não dói, né? São dois OVAzinhos de meia hora. São dois OVAs, meia horinha cada um, no, é bem rapidinho. E é engraçado como ele já é dos anos 2000, né? Mas ele tem uma cara poderosa dos anos 90. Muito anos 90. É porque é de 2001, bem do início, né? E tudo que ele tá parodiando ali é dos anos 90, né? É material dos anos 90. Então, ver por isso. É mais um daqueles must-see pra todos os, entre aspas, otakus aí, fãs de anime, né, que gostam de fazer análise da indústria e gostam de brincar com gêneros e tal, né. A gente tá numa época muito forte de desconstrução de gêneros, assim, hoje em dia. A gente falou no Anikencast sobre como o otaku no vídeo semeou, assim, esse campo de somos uma indústria, somos um fandom específico, nós temos consciência disso e nós temos material suficiente pra que nós possamos falar de nós mesmos e nos autoanalisar, nos autoparodiar, etc, etc. E Puni Puni Poem meio que representa a mesma coisa, só que ao invés de estar falando do fandom, da indústria, tá falando dos gêneros, digamos assim. Uhum. Né? Porque não fala tanto de público, né? Não tem um personagem otaku na história, não tem muito isso. Fala mais dos gêneros de anime mesmo e dos truques que os animes fazem pra poder pegar cada tipo de público, etc. Da forma mais escancarada possível, sim, né? Sim, faz uma brincadeira bem legal com isso. Nem tão escancarada assim, japonês costuma ser mais escancarado do que o normal. É, por exemplo, um poema até surpreendentemente sutil em algumas partes, né? Mas, assim, o todo é escancarado, mas eles ainda, além disso, tem várias coisinhas sutis ali que você só pega. Sutis, né? É bem legal, cara. E assim, eu sempre tive. Acordes da marcha imperial podem ser ouvidos no espaço em alguns momentos. Sim, sim. Eu, se fosse o George Lucas, ia estar me achando, cara. Imagina. Eu não duvido nada que se ele vê isso, ele não vai estar se achando. Porque né? Não imagina, você admira. Imagina, um de nós, né? A gente admira tanto a cultura pop japonesa. Imagina um de nós começar a influenciar a cultura pop japonesa, né? Que teoricamente é uma coisa maior e intocável e blá blá blá, né? Uma instituição, uma entidade viva. Uhum. E você começa a influenciar eles, né? Então... Ah, e não só isso, né, cara? É legal você estar aqui e aí do nada, sem você saber, teve uma referência da tua obra numa outra indústria de um outro país. Obviamente, ele hoje em dia já deve estar tão acostumado com isso que ele não vai se importar muito, né? Mas... É, no caso dele, sim. No caso ele dele, em especial, sim. Mas, enfim, eu acho legal isso. Acho muito, muito louco. Tem uma Estrela da Morte, né? É. Me deu vontade, né, de fazer o que eu nunca fiz, que é assistir Excel Saga completo. Entendi. Vai assistir Star Wars. Não. Star Wars completo eu assisti. assistir Excel Saga completo e... Ler o mangá é impossível, né? De Excel Saga, porque não tem scan, então só... Não é impossível, né? Você pode importar, obviamente. Mas você vai gastar aí 10 dólares em 23 edições. E tem outros mangás que só saem nos Estados Unidos que valem mais a pena você importar por enquanto. Sim, e que são menores, né? Que você não vai gastar tanto dinheiro assim. Porque 240 dólares não é fácil pra ninguém. Mas é isso, né? Vamos falar agora de algo bem diferente. De defuntos em Okuribito. Peraí, você tá falando um filme japonês com defuntos? Isso. É qual deles? O Chamado? Não. O Grito? Não, eles estão parados. Eles não se mexem. Defuntos mortos? Sim, defuntos mortos, de fato. Eu sabia que japonês incrível, fazia não? Filme sobre defunto morto, assim. mal com o Ibito, cara. Eu gostei. Eu me surpreendi com esse filme, porque ele ganhou um Oscar em 2008, não foi? 2008, melhor filme estrangeiro. Aproveitando que a gente tá nessa... Eu adoro dar impressão aqui, criar desculpas pra dar impressão que a gente planeja tudo muito certinho. Eu pensei nessa também, né? Então, essa eu pensei também. Então, aproveitando essa semana... Não. Aproveitando a semana dos Oscars, né? Foi domingo passado. Vamos falar de um ganhador do melhor filme de 2008, Curibito, A Partida, no Brasil, Departures, nos Estados Unidos. E não, a gente não planejou o Oscar, porque a gente tava na fila mesmo pra fazer o review disso. É, o filme caiu na minha mão, e aí, vamos assistir, vamos falar, já que a gente recebeu, não tá querendo falar mais de cinema, né? É, mas calhou, porque a gente precisava realmente ter uma pauta mais leve essa semana, e era a semana dos Oscars, vamos falar de Curibito, vamos. E aí, obviamente, só que o filme não é tão leve assim, né? Eu vou te falar. Esse filme, pra mim, é extremamente perturbador. E eu achei ele incrível e leve. Eu gostei muito dele, cara. Nossa. É incrível a forma leve com a qual o diretor conduz o filme, que tem uma temática tão pesada. Não sei se é tão pesado assim. Eu não tenho tanto problema com o defunto, cara. Não tem tanto problema com o defunto. É um problema seu. É um problema seu de não ter problema com o defunto. Eu e todos os nossos ouvintes temos problemas com o defunto. Nós temos problemas com morte. Obviamente, muitos de nós, mesmo que aparentemente não tenhamos problema com isso, alguns são espíritas, por exemplo, ou alguns não seguem nenhuma filosofia, mas já estão bem resolvidos com relação a isso, ou alguns seguem alguma filosofia oriental também, que tá tudo ok com morte e tal. Mas mesmo entre nós, que teoricamente estamos bem com a morte, mesmo assim, a gente vê de forma tão crua e tão... Porque muitas vezes o cinema, ele transforma a morte num espetáculo. Você vai ver um filme de terror, ou um filme de catástrofe, um filme de ação, que as pessoas morrem das formas mais grandiosas, absurdas possíveis, uhum. E aí você curte aquilo e depois acabou, chutou o cadáver para um canto e não aparece mais no restante do filme. Mas esse filme não. Esse filme que foca nesse trabalho de você preparar o cadáver para ser cremado... Hã? É a cerimônia, né? É. Antigamente no Japão, até no filme diz, eram as famílias que faziam isso, né? A família preparava o cadáver pro velório, né? E aí depois se crema. Então é todo um processo. Assim, inclusive, a família. Aqui no Brasil também tem isso, né? Pra enterrar o defunto, você vai lá, passa uma maquiagemzinha, mas não é um ritual, porque a família não tá presente. Você entrega ali, o defunto, e aí você pega pra enterrar e o bichinho tá pronto. Ali é todo um ritual, porque não só um ritual pra deixar o cadáver apresentável pro velório, é um ritual de despedida, né? Isso, a família tá ali junto, né? É uma última solenidade que a família presta àquela pessoa pra poder se despedir, pra poder que meio que ajudar a pessoa a seguir seu caminho e tal, de uma forma mais digna que seja e tal. Tentar transformar a morte em algo um pouco mais digno. A morte não é digno at all, na minha opinião. Morrer não é digno, mas é uma forma que eles têm de fazer isso. E aí, acho que morrer não é digno pra pessoa que morreu. Agora, pra quem tá em volta, pode ser sim, entende? Eu entendi, mas... Enfim. Você não tem como você morrer pra você de forma digna, sim. Não tem como. Você vai morrer de uma forma... Vai ser sempre ruim. Só que pra família, o respeito à morte, a morte como entidade, não a morte como a pessoa que morreu ali, uhum. Não como algo pessoal, sim. Pode ser digno. Sim, mas eu acho que a forma crua com que eles montam, porque tá ali, o filme foca muito no cadáver e na pessoa que morreu e nos preparativos envolvendo ali o corpo e toda você percebeu, hora mostra... Você percebeu que ele praticamente só enterra mulher? Só um garoto, né? Mas o negócio é o seguinte, a forma crua com que eles mostram o cadáver, que estão ali preparando o cadáver e limpando o cadáver e maquiando o cadáver, a família em volta, e é tudo muito delicado, tudo muito próximo demais, você tá todo momento vendo aquela pessoa deitada ali, e ele pega a mão da pessoa e ele relaxa os dedos rígidos da pessoa pra poder botar uma mão na posição certa. E tudo daquela forma bem japonesa, né? Com movimentos bonitos e leves. É um ritual muito bonito, porque é como se fosse... Todas as cerimônias e a ritualística japonesa, ela tem uma estética, ela tem uma beleza, uma delicadeza, uma poesia ali nos movimentos, né? E o japonês é um povo muito solene e muito respeitoso. Então, como o ritual é pra prestar aquela última homenagem, aquela última solenidade à pessoa que morreu, uma das coisas que eu mais gostei no filme é justamente isso. É o profundo respeito e a profunda homenagem que eles prestam àquela pessoa em todos os cuidados. A Sim. forma com que eles pegam a roupa e colocam o padrãozinho e o cuidado que eles têm pra poder não deixar deixar a família enxergar, né, as partes íntimas da, da pessoa enquanto eles preparam a pessoa, mesmo quando eles têm que mexer ali nos Países Baixos. É, o que... pra não deixar aparecer. Isso é muito... Isso é incrível, cara. O que tá acontecendo ali não é digno. Porque o cara tá limpando as genitais do defunto, sabe? Tem aquele momento que o filme não... O cara tá enfiando um algodão. Isso, o filme não mostra tanto, mas você precisa colocar um algodão no ânus do cara pra que não vaze nada durante um momento algum. Em todos os orifícios, né, do corpo da pessoa. Por isso que o defunto tem algodãozinho no nariz. Mas no filme, até nas poucas cenas que eles mostram isso acontecendo, é feito de uma forma tão, tão solene, sabe? Tão bonita, que você não percebe a falta... Você não percebe a falta de dignidade da situação mesmo, sabe? Você não... Sim, eles tentam fazer aquilo da melhor forma possível. E aquele negócio, os atores são tão bons que eles passam aquele o respeito e o amor que aquele profissional tem, sim, na hora que ele tá fazendo. Sim. O japonês, ele é dedicado à sua profissão normalmente. E eu imagino que como essa é uma profissão... No filme é assim que é mostrado. E eu acredito que na vida real também seja. Não é uma profissão que, obviamente, é a favorita de ninguém. Uhum. Né? O Daigo, que ele é o protagonista do filme, ele chega por acidente nessa profissão e ele acaba se apaixonando pelo trabalho, acaba ficando nesse trabalho justamente porque ele aprende a amar esse serviço e aprende a ver a importância do serviço. E eu acho que na vida real deve ser assim também. Quem faz isso deve fazer muito por amor, porque tem que gostar muito pra fazer isso. É engraçado, a gente falou uma vez dos Bracumin, né? Que eles eram essa casta que lidava com morte e que eram mal vistas e tal. Nesse filme a gente vê como a sociedade encara esse cara que lida com os defuntos, né? Como eles veem essa pessoa. Mas, se você for parar pra pensar, é porque você não conhece ninguém que trabalha na funerária. Você não conhece ninguém que trabalha na ML. Porque essa pessoa, na vida real, aqui no Brasil, também não deve ser lá muito bem vista, né? Eu penso, todo mundo... Como assim você trabalha na ML, né? Pô, deve dar aquele... sabe? É, eca, né? Mas é um trabalho muito digno e eu acho legal que eles mostram esse respeito, esse amor que eles têm ali. E o interessante... Eu já tinha aprendido... É porque ele, na hora de ensinar alguns cuidados com o defunto, ele fala sobre barbear. Sim. Ele. E isso que é muito legal. Por que eles passam aquele barbear na testa do defunto, gente? Não entendi. Tem muito pelo na testa, não é isso, não? O legal é isso. O legal é que tem essa lenda urbana que, inclusive, acaba com o Resident Evil, né? Pelo menos o filme, como é que o T-Virus atua? O ser humano, quando morre, as unhas e a barba e o cabelo continuam crescendo um pouco. Uhum. Então o T-Virus potencializa isso, aí o morto levanta e blá blá blá e vira um zumbi. Só que isso é uma lenda urbana. As unhas e o cabelo não cresce at all. Não acontece isso. O que acontece, né? Eu aprendi no Quiz Show, mas eles falam isso no filme também, quando ele tá ensinando a barbear, é que a pele dá uma encolhida. Sim. Então ele dá a impressão que o cabelo e a barba e a unha dá uma crescida, um pouco de leve. Uhum. Não cresceu, foi a pele que encolheu. Uhum. E ele fala na hora, a pele encolhe, então a gente tem que barbear o morto pra ficar tudo ok e tal. Tem que tomar cuidado, legal, que a pele é mais sensível e tal, né? Ele dá, sim, bastante detalhes do procedimento, você vê várias vezes ele fazendo, é a coisa do kimono, de trocar então, a roupa do defunto. É um filme japonês, então como todo bom filme é oriental, você discorda, mas ele é contemplativo e ele é lento. Nesse filme especial eu não tive problema algum com eu isso. Eu não tive problema. Não, mas eu não tive problema nem de pensar, tipo, ele é lento. Não, ele é o ritmo de filme que eu gosto. Eu gosto de filme com esse ritmo. Mas isso até é o mesmo problema do quarto ato, né? É aquela coisa, o filme parece que já era pra ter acabado e ele continua rolando. Uma nova trama tem ali. Pelo menos os 20 minutos finais. Sim. Faz parte desse quarto ato da história japonesa. Mas, tá pra ver um filme japonês hoje. É que eu nunca tive isso. Do personagem, ou seja, precisou ter acontecido, mas ele é inserido num momento que... Que já dá a impressão que já acabou. Sim, sim. E acaba que o filme tem 2 horas e 10 minutos, ele poderia ser bem mais enxuto, com 1h30, 1h40. Se esse ato final tivesse sido inserido ali no meio, diluído, antes, né? Obviamente, como eu falei, é um filme contemplativo, é um filme lento, e ele por isso mesmo ele tem tempo pra mostrar, focar bem mais na profissão em si, do que seria se fosse um filme ocidental. Se fosse um filme ocidental, eles talvez focassem mais no personagem, no Kobayashi, e na forma como ele aprende a gostar daquela profissão, um pouco mais do que no filme japonês. Mostra isso também, mas mostra muito da profissão em si. Aliás, a gente tá falando da profissão, mas a gente não pintou o cenário do Kobayashi, né? Porque ele era um garoto da cidade, ele tocava violoncelo, tinha conseguido finalmente entrar numa orquestra, só que assim que ele entrou e se exibiu uma ou duas vezes, a orquestra acabou. E aí ele tava endividado, porque ele tinha acabado de comprar um violoncelo profissional caríssimo, absurdo de caro, não sabia que o violoncelo era tão caro assim, acho que tipo $300 mil, a parada assim, né? Tô maluco? Ele falou, cara. Sério? É? Um violoncelo? É? Logo no início do filme, né? Ele fala. Aí eu já não sei. Mas é o preço que ele dá pra esposa dele, ou pelo menos que a legenda me dá. Tá, eu não sei se eu tô falando. O violoncelo não vai custar 300 mil. Eu não sei se eu tô falando besteira, então só abrindo aqui pra te dar certeza absoluta. É, bom, é muito muito caro. Mas é muito caro, e aí ele resolve largar essa vida e resolve se mudar pra casa que era dos pais. Ele é um músico no interior. Japão, ou seja, ele é pobre. Sim, sim. Afinal, você é músico em qualquer lugar, você tem grande chance de ser pobre. E ele, então, resolveu se mudar pra casa, né? Que era tipo uma casa de chá, né? Era um chayá. A casa dele é maravilhosa, eu quero linda, muito, né? Morar naquela casa. É uma casa interior, que era dos pais que morreram. Era, e funcionava como um barzinho, como uma casa de chá, então tem rola um balcão, rola um shape ainda do que a casa foi. Uhum. E eu tenho muito sonho de morar em lugar assim, um lugar que foi uma coisa e não é mais. Uhum. E continua com um pouco do... Tipo assim, o lugar que é um galpão e é tudo aberto. Uhum, eu quero, uhum. Sabe, eu moro ali, eu acho legal isso. A casa dele é muito legal mesmo. É. E aí ele se muda pra lá com a esposa dele, que é a criatura mais solista do mundo. Ele assim, fala, você joga da ponte comigo? Vamos! Mas espera, ela não é solista no sentido mulher ideal, burra de filme falso. Sim, sim. Ela é realmente aquela mulher que tá do lado do marido porque deve ir porque ela ama ele, mas ela tem a personalidade forte também, ela é decidida também. Sim, só começa a perceber isso um pouquinho mais depois que ela passa um ou dois apertos, né? No primeiro mesmo, logo de cara, assim, você já acha que ela soma. Não, você vê que ela tá apoiando ela, mas eu achei que é um apoio um pouco mais realista do que a gente tá acostumado. Sim, sim, com certeza. Nas produções japonesas, entendeu? Até porque chega uma hora que ela dá o breakdown dela, que ela aguenta mais. Chega. É. Não é só aquela mulher que é uma folha de papel, como a gente tá acostumado nos filmes japoneses. Aham. Ele me irrita um pouco, a atuação do cara. Por quê? Não é que é ruim, é boa. Mas ele tem um vício, acho que da televisão japonesa, é um pouco caricata às vezes, você não acha? Um pouco exagerada? Mas a atuação oriental, ela é exagerada. Sim, mas a dele em especial nesse filme é mais do que dos outros. Olha, cara, eu vou te falar, é bizarro isso que eu vou falar agora, mas eu achei ele bem contido. Eu não tô dizendo todo momento. Eu não tô dizendo a todo momento. Eu tô tão acostumado com as atuações exageradas, uh-huh. Que eu achei é bem... É, inclusive, até acho que foi por isso que esse filme causou tanto frisson no Ocidente, porque ele parece um pouco filme ocidental nesse sentido... As situações são mais contidas e a forma como os personagens reagem às coisas, uhum. É mais parecido com o que a gente tá acostumado aqui, sim. Né? Eu só tô falando assim, não comparado com o resto do Japão, mas comparado com os outros atores naquele filme, ele é o que mais não consegue se conter tanto. E normalmente em cenas mais leves, em cenas mais de humor, assim, mais leves, mais tranquilas, ele faz umas caretas de vez em quando, ele faz umas coisas assim. Uhum. Mas não é que me incomodou também não, sabe? É só uma coisa que de vez em quando acontecia e eu ficava, nossa, tá fora de lugar. O filme tem seus alívios cômicos e aí quando ele cai no alívio cômico, ele cai no alívio cômico japonês, que a comédia é bem exageradona, bem bizarra. Uhum. Mas eu vou continuar falando da trama. Ele vai pra essa cidade do interior e aí ele vê um anúncio no jornal que ele não sabe direito do que é, mas... Que diz que é pra ajudar com viagem, né? Uma parada assim, algo do tipo. E aí ele vai, vai procurar saber o que é, e aí ele descobre que é isso, que é preparar os serviços de preparação de defunto. Que o anúncio estava escrito errado, usaram o kanji errado na impressão. É. E ele fica meio chocado, mas o problema é que ele acaba ficando do emprego porque paga muito bem. Paga, aparentemente, muito mais do que ele estava esperando receber. Algum dia na vida dele, ali naquela cidade, aquele buraco. Então ele resolve aceitar fazer o quê? Só que ele não conta pra mulher dele. Mas ele resolve aceitar. Foi o que me fez pensar, tava comentando em off com live disso, perturbando. Não, cara, muito não. Ele. Não sei por quê, porque alguém tem que fazer esse trabalho, né? Eu não sei se aqui no Brasil o cara que maquia defunto ganha bem. Porque se ele ganhar, eu acho que não teria grandes problemas de fazer isso. Porque, sabe, assim, agora, falando sério... O primeiro maquiador de defunto que eu conheci... Você conheceu algum? Eu nunca conheci nenhum. Na mídia. Ah, tá. Foi o Dan Aykroyd, no Meu Primeiro Amor. É. O pai daquela menininha. Sim, ele sim. Ele era maquiador de defunto, sim, né? Sim, sim. Era assim. Mas por algum motivo, cara, não me perturbou tanto. Claro que você vê o Macaulay Culkin morrendo no final, spoiler! É bem chocante. Mas então, tudo que ele faz ali, tirando os dois primeiros trabalhos dele, não me chocam. São coisas que eu faria, se bem pago. Me não sofreria tanto assim com isso. O filme, ele mostra a morte de forma crua, mas ele não mostra de forma sensacionalista. Ou seja, é uma forma realista. Uhum. E justamente por ser a morte de forma realista, ela te perturba a níveis realistas. Não é a mesma coisa de você ver a cabeça de alguém explodindo nos Jogos Mortais. Não, sim. Mas assim, tem uma coisa que eu respeito muito, que eu acho que... Agora, tem uma coisa interessante ali. Eu não sei se tem a ver com algum... Eu não sou de ficar vendo entrelinha onde não tem. Uhum. A gente fica tentando inventar a motivação de diretor. Isso é coisa de gente metida a crítico. Inclusive críticos profissionais que fazem isso e tal. Eu não concordo muito com isso. Eu duvido muito quando a coisa não tá muito clara e o diretor não falou isso, eu geralmente não falo. Mas... o Japão tá com esse problema de pessoas jovens morrendo e se suicidando. Sim. O primeiro caso que eles apresentam aparentemente é um caso de suicídio. suicídio. Uhum. E todas as pessoas que eles trabalham durante o filme, a maioria delas são pessoas jovens. Você reparou? Eles trabalham com os dois velhos. É, mais ou menos, são, né? São pessoas jovens. Tem uma criança que acredita que deve ser uma tragédia. Tem uma adolescente, né? Mas ela morreu em acidente. Ficou claro como ela morreu. Ela morreu num acidente com a gangue dela, Bolsozoco lá. Sim, mas ainda assim, por que será que ele escolheu mostrar só pessoas jovens morrendo? Será que ele queria chocar mais? Talvez... Ou será que ele queria fazer um comentário sobre pessoas jovens morrendo? Talvez pro Japão atual, a morte de um jovem doa mais do que a morte de um velho, né? Já que tá faltando jovem lá. Talvez, então... talvez. Assim, aquele negócio, eu não consigo enxergar muito bem qual foi a motivação do cara, mas é como eu falei. Tem alguma coisa aí. Mas é como eu falei, sabe? Ele usa mais mulheres do que homem também, sabe? Não dá pra achar muito bem por que ele faz isso. Então por que a maior parte das pessoas que morrem são mulheres jovens? Será que é só um truque mesmo barato pra te chocar mais? Será que é só isso? Não sei, talvez. Ou será que é algum comentário social mais profundo? Mas falando em comentário social, o que eu ia falar aqui é o seguinte: eu acho que a mídia devia tratar a morte com mais frequência dessa forma realista. Não vai tratar, porque... Não vai? Precisa, o jornal sim. precisa vender. Mas eu acho que... O telejornal precisa dar audiência. Mas então... eu acho que seria bom, porque eu acho que... A gente tem que aprender a lidar... A sociedade precisa aprender a lidar melhor com a morte, cara. Tá passando da hora, sabe? Porque, pra mim, uma das metas de uma pessoa durante a vida dela como evolução pessoal é aprender a lidar com a morte. Porque uma hora você vai morrer. Então você tem que estar o mais preparado possível pra esse momento. Não só pro momento que você vai morrer, como pro momento que as pessoas próximas de você vão morrer. Eu não consigo imaginar um mundo onde existe Doctor Who e não exista eu pra assistir. Isso me perturba profundamente. Eu consigo imaginar. O que me perturba mais com a morte é o pós-mortem mesmo. O que vai acontecer depois. Se bem que se o céu for mesmo o céu visto em nosso lar, eu acho que eu descolo. Você ainda consegue, televisão. Né? Eu acho que eu descolo. Descola uma televisão. Porque eles têm laptop, pô, pra ver a reza dos outros. E um HD em forma etérea pra poder assistir. Ok com a morte. Mas eu respeito muito qualquer pessoa que tá preparada pra lidar com a morte. E acho que foi isso que eu mais gostei no filme. Tudo que acontece ali não me choca. Eu não tô assim tão mal com a morte, não. Mas é legal ver como que o personagem principal, que era um carinha que tocava violoncelo na cidade do nada, foi para uma situação dessa, ele é forçado a lidar com a morte com frequência e a aprender... A entender e respeitar. É, sim, aprender a entender e a respeitar a morte. E eu dou muito valor a todo mundo que consegue fazer isso, sabe? Que consegue entender e respeitar a morte dessa forma que ele acaba respeitando no final. Por isso que o meu personagem favorito é o patrão dele. É aquele personagem maravilhoso. Ele é um personagem que ele consegue... Ele tem uma expressão facial só. Sim. E ele consegue passar várias emoções diferentes com uma expressão facial só. É o típico mestre misterioso de filmes de Kung Fu. Mas ele é muito humano. Ele é muito humano. Você olha pra ele e você não sente ele como uma figura distante. Ele é humano, ele é um cara, um velho. Sim, mas ele é tipo assim, ele já tá tão acostumado e tão conformado com aquilo que ele meio que transcendeu a própria vida. Então ele meio que tá vivendo em paz com o mundo. Sem dar muito... Você percebe essa paz nele, né? Sem dar muito spoiler, mas eu queria saber, e eu acho que quem já assistiu o filme e tá ouvindo agora, ou quem vai assistir talvez lembre. Eu queria saber muito a tua opinião sobre aquelas cenas com comida. Sei, tem um significado aquilo? É, não, ele tinha problema com comida, né? Tem aquela primeira cena que a mulher aparece com um defunto de galinha e ele fica muito chocado com isso, porque ele lembra dos defuntos que ele tava tratando. Sim, sim. E tem um momento que ele supera isso com o velho e que eles comem na maior empolgadão, né? Não, o que que você acha? Você tem uma opinião sobre essa cena? Falou, não. Não, cara, eu acho só... Ali representa que ele... Porque ele pega, né, aquele salmão e fala, isso aqui foi um corpo. Aham. Né? E ele precisou morrer pra gente tá comendo e a vida é assim, blá, blá, uma coisa assim. Uhum. Representa que ele, naquele momento, o personagem se conformou, né? É o ciclo da vida, é assim mesmo, normal, e ele quando volta consegue comer carne, porque ele consegue ficar em paz com os defuntos. O que ele fala sempre é isso, né? Se é pra eu comer, tem que estar delicioso, tem que ser gostoso, tem que valer a pena, já que é pra comer pena pra alguém. É como se fosse, já que o cara é pra morrer, tem que morrer com dignidade. E ele a nossa missão aqui é essa, é proporcionar esse último adeus da forma mais digna possível àquela pessoa. Uhum. É um personagem incrível e é o meu favorito do filme. Todos os personagens são muito bons, né? A esposa. As minhas cenas favoritas, eu gosto muito dessas cenas com comida. Agora, que elas são muito cheias de significado. E eu gosto muito daquela primeira cena que ele tem um breakdown com a esposa e ele começa a chorar e começa a querer sentir a vida dela. Aquela cena é muito boa. É muito boa, cara. Aquela cena é ótima. Aquela cena é ótima. Ele tá muito, talvez, cansado de tudo e ele começa a pegar ela, começa a meio que tirar a roupa dela. E ela até fala com ele: não, aqui não, né? O que você tá fazendo? Porque ela acha que ele vai querer fazer sexo com ela ali, mas não é isso, né? Ele tá tirando a roupa dela porque ele quer expor a pele dela pra poder encostar a pele dele na pele dela. Ele quer sentir a vida nela, né? Ele quer sentir algo vivo. Tanto que quando ele consegue alcançar, porque ela tá toda vestida de moletom, sei lá, quando ele consegue alcançar ela, ele só abraça e fica ali. É só isso que ele quer, né? sentir um corpo que não esteja frio, que não esteja rígido, né? Sim, cara, é a minha cena favorita do filme, ela é muito forte e absolutamente cheia de significado, cara. Essa é a minha cena que mais se destacou pra mim e eu ia acabar esquecendo dela. É muito bonita também. É. E a cena da comida, eu gosto muito dela também. Engraçado que você vê que é uma cena muito dramática, mas muito boa, e eu achava que o drama do filme deveria ter continuado ali, porque minha única e principal crítica ao filme é o melodrama barato que toma meio que conta do final dele. Eu não acho tão legal, eu acho, acaba virando um melodrama meio óbvio demais, e eu acho que isso, o filme não precisava disso. Sim, sim. Não precisava, sim. Entendeu? Toda a questão dele com o pai dele é feito de uma forma muito, muito melodramática. E tudo bem que as obras japonesas são melodramáticas, mas eu acho que um filme que já tinha brindado você com um nível de drama tão sutil e tão bonito, né, e ao mesmo tempo tão intenso como essa cena, não precisava ter descambado pra aquilo. É interessante. A coisa de que, por exemplo, mini spoiler, assim, ele, na memória dele, né, ele não tem lembrança direito do pai dele. Uhum. Né? Então, na memória dele, ele sempre vê o pai dele desfocado. Aí, quando ele finalmente, no final, consegue resolver a questão dele com o pai dele, repete aquela cena e a imagem volta pro foco e ele vê o rosto do pai, sabe? Uhum. Agora que tá, se fosse só isso seria só bestinha, só que é isso com mais outra coisa, mais outra coisa, entendeu? Esse ato final, ele é todo focado nisso, nesse quarto. A coisa da pedra, né, e tal. Sim, sim, sim. Entendeu? É pouco demais. Esse quarto ato, ele é todo focado nisso, e é engraçado porque, nesse caso, ele não precisava existir. Assim, o quarto ato dos filmes japoneses sempre me incomoda, mas eu não prego que eles não tenham que existir, não. Eles podem existir porque faz parte da cultura japonesa, e eu que tenho que me acostumar com isso. Uhum. Não são eles que tem que se acostumar comigo. Mas nesse caso, seria bom se ele não existisse, mas não pelo quarto ato em si, mas pelo conteúdo dele, sabe? Se o filme tivesse terminado ali no lugar onde filmes americanos ocidentais terminariam, e isso não ficasse assim, resolvido, isso não fosse resolvido, teria muito mais valor. O final do que seria o terceiro ato, seria o clima, que seria o final oficial, né? É envolvendo uma morte que é importante, e é importante pros personagens ali também. Ou seja, é um arco dramático que se fecha, ele poderia terminar ali. Uhum. Daí eles se estendem pra fechar uma outra coisa, que no final das contas você pensa assim, bom... interessante eles terem fechado isso, mas eles podiam ter feito isso de forma um pouco mais rápida e um pouco menos dramática. Ou então poderiam não ter feito, que não prejudicaria o filme. Sim, sim. Não prejudicaria, sim, o filme. Sim, sim. O final do terceiro ato é mais essencial pro filme do que o resto. Porque eu falo do terceiro ato, meio que mostra alguns personagens, porque ele já estava conformado com o emprego dele. O final do terceiro ato mostra como outros personagens passaram a entender o emprego dele, entender o que ele faz e respeitar o que ele faz. Isso é importante pra história. Tem outra coisa interessante que eu tava querendo deixando passar. Como eu não me impactava muito com os defuntos, eles estavam ali e eu tava ok com eles, eu prestei mais atenção em outras coisas. Durante o filme vai mostrando vários velórios, né? De várias famílias. E é interessante você ver como cada um reage de uma forma diferente, né? Ah, isso é ótimo. É uma também das minhas partes mais legais também, junto com aquela parte dele. É, intercala uma montagem dele tocando violoncelo. Sim. Porque ele redescobre o violoncelo também nessa brincadeira toda. Uhum. Né? Ele vê que ele pode trabalhar nisso e pode extrair prazer e uma vida disso, mas ele também não precisa abandonar o que ele ama fazer, que é tocar. Uhum. Então fazer uma montagem teclando ele tocando violoncelo, com ele preparando o velório de várias famílias diferentes e tal, e vai mostrando. É como se fosse aquela montagem de treino de filmes Kung Fu também. Uhum. Eu comparo muito esse filme com esses filmes Kung Fu, que parece isso, né? Uhum. Chega o cara que não sabe nada, tem um mestre misterioso. A estrutura é parecida, é tudo muito realista, mas a estrutura, como as coisas se montam, é parecida. É. Tem o aprendiz que chega e não é muito bom em fazer aquilo, às vezes nem quer tanto fazer aquilo, tem um mestre misterioso. Você tem a montagem de treinamento no meio. E tem a montagem de treinamento com uma música. Uhum. E é justamente o que acontece. E mostra esses velórios e cada família lidando com uma forma diferente. É, e mesmo antes, os outros que já tinham aparecido também, você já vê que cada um lidava de uma forma diferente. Eles ficavam mais... O meu favorito foi da velhinha, né, cara? Aquela família se divertindo com a velhinha, né? Botando a meia na velhinha. Tem um que é um senhor que, a garota vai beijar ele e fica a marca de batom. Uhum. Elas começam a rir, aquele riso, meio riso, choro ao mesmo tempo, né? Uhum. Aí as outras mulheres da família começam a beijar também e começam a sujar a cara dele toda de batom e começam meio que se divertir. Isso é muito bonito, né, cara? É um momento interno, né? Eu acho isso muito bonito e é muito disso que eu falei, sabe? De como ver a morte, né? Porque... E como cada um acaba vendo de uma forma diferente, depende do momento, depende de como aconteceu, né? É, e de respeitar a morte e de também ver como algo natural. É muito daquilo que eu falei, que eu respeito muito, que eu acho que todo mundo devia trabalhar pra conseguir fazer isso antes de morrer. Enfim, melodramas à parte, eu acho que não prejudica o filme, mesmo porque você pode... Ignorar que o quarto ato existiu, porque é só um quarto ato. Sim, então você pode meio que... Você pode tirar com bisturi, assim, separar. Também não é como se ele fosse horrível e estragasse tudo. Não, ele é bom, ele não é ruim. Não, ele fecha o arco principal do personagem, do Kobayashi, do protagonista. Sim, sim. O que ele faz ali é legal, só que ele, a forma como ele faz que não é assim tão boa. Não precisava ter ser tão melodramático assim. Mas, basicamente é isso. Eu me surpreendi com o filme, eu não esperava. Eu esperava algo mais chato, mais, sei lá, mais Oscar, não sei exatamente o que eu esperava. Mais Oscar. Me surpreendi a ponto dele... tá correndo sério risco de figurar entre meus filmes favoritos. É engraçado, eu tenho vários filmes orientais. Eu não sou muito win no cinema oriental, mas eu tenho pelo menos dois filmes orientais no meu hall de filmes favoritos, que é esse agora, né? E aquele Casa Vazia, que inclusive eu recomendo pra todo mundo, um filme coreano muito bom. Casa Vazia é o título daqui, é americano, acho que é Three Iron, uma coisa assim. E o coreano? O coreano é... É Jin Sushi. Jin Sushi. E é muito bom mesmo, é outro filme muito delicado e muito sutil, muito bonito. E eu acho que o Kuribito corre esse risco de estar no meu hall de filmes favoritos. Eu gostei muito mesmo dele. É um filme que eu não veria de novo. Eu costumo dizer que um filme que é meu favorito é um filme que eu veria de novo. Então, mesmo tendo gostado muito de Kuribito, eu não sei se ele vai entrar no meu hall, se tal coisa existir na minha cabeça, que é meio difícil, porque eu não assistirei de novo, porque ele me perturbou. Quem sabe um dia, quando eu tiver de bem com a morte, se isso acontecer um dia, talvez eu possa rever e possa ver. Eu sei que foi um filme muito intenso pra mim, eu não sei se... Eu gostei muito, mas eu achei ele um pouco perturbador. Então, eu não sei o que... Mas todos devem assistir, né? É um filme que consegue te emocionar e consegue te fazer pensar e consegue te deixar inquieto ao mesmo tempo. Consegue inquietar seus pensamentos ao mesmo tempo. Eu não senti isso, queria ter sentido, inclusive, tô até com um pouco de inveja. Não senti isso. Eu falo com certeza porque eu acho que você é normal, as pessoas vão... Eu sei, eu tenho plena consciência que eu sou normal. Talvez quem tá ouvindo tenha um ou dois iguais a mim. Não é isso? É isso. A Partida. A Partida, eu acredito. No mão de novela do S8, A Viagem. Né? Que horror, cara, que horror. A Partida. O que significa o Kuribito, cara? Era pra saber, né? É partidas? Era sua obrigação, cara. Deixa eu ver o que significa o Kuribito. Não tem aqui tradução. Não sei o que significa o Kuribito. O que será que significa o Kuribito? Eu não sei mesmo. Eu sei que o Kuribito, como eu tava falando, vai ser o nome do cão da funerária. Porque tem um ponto de ônibus aqui, que é em frente a uma funerária. Sim. E tem um cachorro muito simpático que mora na funerária. Quando a gente chega perto, ele é muito carente. Ele brinca com a gente e bate com a patinha pra você fazer carinho. Ele é um poodle muito fofo, né? Muito cheio de pelo. Ele é cinza, ele redondo, tem uma gravatinha. E tem uma gravatinha. E mora na funerária, ou seja, ele tem um bom humor incrível pra um cachorro que mora na funerária. Então eu não sei o nome dele, porque o dono dele nunca tá à vista pra eu perguntar, mas... Eu vou passar a chamar ele de Kuribito agora. O Kuribito. Ele é um cachorro, né? Ele lida com a morte como se deve. Então... É. E mora no funerário, mas quando ele morrer, eu acho que vou enterrar ele no quintal, num saco plástico, né? Será? Vai ter um caixãozinho. Vai ter um caixãozinho. Vou fazer um caixãozinho pra ele. Será? Eu já vi o dono dele, né? Aquele velho que trabalha lá. E ele parece ter um carinho muito grande pelo cachorro. Ele vê a gente brincando assim, ele fica olhando de canto de olho, meio com carinho, um certo carinho pelo cachorro. O que fazer com o meu cachorro? Então, talvez, se ele morrer, ele receba o tratamento devido e tenha um caixãozinho dele. Mas já tá pronto, né? Tá à exposição lá pra gente, não sabe. Enfim, é isso. Puni Puni Poeme. Puni Puni Poeme. Cara, Puni Puni Poeme foi um anime que a primeira vez que eu vi, assim, o Diego, nosso querido Dichan, me recomendou, na nossa época de segundo grau e tal, e ele gostava muito, ele era absurdamente viciado em Puni Puni Poeme, e ele adorava o humor, ele adorava e tal, só que obviamente, tipo assim, era uma época mais inocente, né, otaku mais inocente, porque naquela época a gente tinha muito pouca coisa pra consumir de anime, de mangá, tipo, a gente tinha que ver o que parava na mão, então, eu acho que é por isso que talvez todos os grandes hypes sejam dessa época, e hoje em dia não tem como mais, aquele papo que a gente teve com a Sandra, lembra? Sim, sim. Que na época era tão hardcore que quando tinha alguma coisa e era uma coisa um pouco diferente... Ela já era logo exaltada, né? Já botava no pedestal. Era exaltada automaticamente, porque não ia ter outra coisa pra você assistir. Não é muito diferente do que aconteceu com o Evangelion, né? É, tipo assim, primeiro, você tinha que se esforçar muito pra conseguir, então obviamente você acabava Tipo assim, eu tenho que gostar disso. Psicologicamente é isso que se passa. Eu tenho que gostar disso. Eu gastei dinheiro pra conseguir um VHS dessa porcaria. Então, eu comprei um CD quando teve uma época que já começaram a vender em CD, mas assim era vendido e tal. Então, eu tenho que gostar. E é por isso que essas grandes manias que construíram e tal. Aí o tipo, povo fica, porque não tem nada que preste, mas não tem nada que preste. Hoje em dia é tudo tão mais rápido, você consegue, que tudo virou mais descartável. Então, você vê o anime hoje que tá saindo agora e você tá pensando no outro, etc, etc. E as pessoas deixam, talvez, de dar valor tanto àquelas obras, né? Tipo, assistir, beleza, acabou o próximo, né? Uhum. Naquela época, como você conseguiu aquele, você viu aquele, deu trabalho, você não sabe exatamente quando você conseguiu outra coisa pra assistir, é mais fácil você criar um fandom em torno daquilo. Sim, sim. Pessoas muito dedicadas àquela obra. O apego era muito maior. Sim. E acaba que Puni Puni Poemi ganhou um status cult entre os otakus por causa disso, né? É que nem agora, PS2, né, cara? É que nem PS2, tipo, quando você tinha o Super Nintendo, você tinha lá 3 fitas, que você jogava exaustivamente, você amava aqueles 3 jogos. Com PS2, você tem qualquer jogo que você quiser a qualquer momento. Então, no PS2, na geração PS2, que agora na geração PS3 não mais, porque você tem que comprar o jogo e tal, na geração PS2 você vai jogando, e você não termina nenhum jogo direito, você de fato não gosta pra valer de quase nenhum jogo, que se fosse em outra situação você gostaria. É a parte ruim, né? É bom você ter fácil acesso a tudo, a todo momento, mas a parte ruim é que se a pessoa não tem noção, se a pessoa realmente se deixa levar e não pensa muito no que ela tá assistindo, no que ela tá fazendo, acaba banalizando demais, né? Acaba que a grande questão é, né? Puni Puni Poemi, ela é realmente uma produção boa, que merece ter ganhado esse estado de cult, ou ela é só um produto dessa época em que tudo era muito cultuado sem que, de fato, a obra merecesse isso? É, eu devo dizer que quando eu era mais novo eu cheguei a assistir um pouco de Excel Saga. Eu lembro que eu não conseguia assistir tudo porque não tinha tudo em fansub em português. E eu não tinha muito contato com as subs em inglês, era difícil baixar na discada e tal. E eu cheguei a assistir uns episódios e eu lembro que eu gostava bastante até. Mas analisando um pouco agora, todo esse freneticismo, todo esse... o substantivo de ser frenético. Cara, não me pergunta agora. Toda essa qualidade de ser frenético, de... Foi muito ruim isso. De Excel Saga, talvez não tenha tanto valor assim, né? Seja só algo pra te prender atenção, algo pra te manter ali vidrado, porque é tanta coisa acontecendo e é tudo tão rápido que você acaba ficando vidrado ali, meio que em catarse. Você quando é um adolescente bobinho de 13 anos e tal, é legal aquilo. Sim, sim, sim. Porque é cutting edge, entendeu? É diferente, é de vanguarda, é desafiador, né? Você se sente muito bem, nossa, que coisa diferente e tal. Mas depois quando você vai, a gente teve que rever pra poder ver... O engraçado é que nós dois havíamos visto antes, né, na época, e agora a gente tem que... Puni Puni Poemi não, né? Eu vi Excel Saga na época. É, tipo, eu cheguei a ver Puni Puni Poemi na época só, né, quando eu era esse adolescente me achando, e aí agora eu fui ver de novo já uma pessoa ligeiramente mais adulta, e ligeiramente com um pouco mais de noção, e a gente vê que realmente a produção, ela não segura, né? Ela não é tão inteligente nem tão esperta como ela quer parecer, né? O fato, o que antes era legal, por exemplo, a Poemi falar 1 milhão de palavras por segundo, né? Que era tão legal na época. Hoje em dia a gente vê que é um exercício meio besta, né? Uma coisa meio desnecessária. É irritante, né? É bem irritante. É um anime querendo se fazer, como eu sou esperto, eu falo todas essas referências pra te deixar confuso e você não vai perceber, olha como isso é legal. Mas acaba que não é legal, porque isso não é inteligente, né? Isso é só te jogar um monte de coisa pra não deixar que você pense. Aí você... acaba que o anime ganha um verniz inteligente, né? Uhum. Mas não é inteligente. É o contrário, né? Ele só tá te jogando pra te deixar meio confuso e aí você vai achar aquilo ali. Não, isso aqui é tão profundo que eu não entendi. Uhum. Mas não é isso, né? Não é que tão profundo que você não entendeu. É porque você realmente não tem sentido, por isso você não entendeu. Isso é muito do Shinichi Watanabe, né? Tudo que ele fazia nessa época, inclusive faz um bom tempo que ele não faz nada. Acho que não tem mais espaço pra ele na indústria. Mas tudo que ele fazia, ele era uma criança brincando. Ele tava ali fazendo toda a maluquice que tava dentro da cabeça dele. Esse é o problema, ele é um diretor que ele é muito egocêntrico. Pra caramba, então, né? Ele tá aparecendo no anime dele, tem um personagem que, por exemplo, Poemi, ele é um spin-off de Excel Saga. Tem personagens em comum. O personagem comum que tem é o diretor. É, da bichinha. Ele se retrata no anime, ele faz... E não é só esses dois, não. Parece que outros animes que ele fez posteriormente, ele também aparece. Nem que seja uma pontazinha aqui ou ali, ele aparece em quase todos os animes que ele faz. Que não é exatamente ele, né? Essa persona dele, essa... personificação dele, inclusive na Bechin, vem de Watanabe Shinichi, né? Watanabe Shinichi, entendeu? Vem daí. E é um cara lá de Black Power, um terninho vermelho, Lupin e tal, bem caricato, que ele se personifica assim nas obras dele, inclusive faz cosplays em eventos e tal, com vestido de Nabechin. E ele que dubla também, né? É. O personagem. É. E a Puni Puni Poema é isso. A Poema é assim, é um OVA, tem dois episódios, não faz um... não tem uma trama definida, ele é feito pra tentar ser uma paródia. Não que ele consiga ser uma paródia. No início, descaradamente, ele usa, né, as outras marrochos de outros animes, né? Você percebe logo Sailor Moon ali e tal. É, tipo, foi uma das primeiras paródias, assim, do gênero, mas acho que hoje em dia existem paródias melhores, né? Hoje em dia a indústria tá sabendo lidar melhor com isso. Talvez pelo fato de... Talvez por um amadurecimento, né? É, talvez. É, realmente, você vê que é uma obra de uma criança, assim, parece que é uma criancinha fazendo, mas não no bom sentido, né? Não que tenha uma inocência, tenha uma pegada legal. É uma criança que não sabe direito o que tá fazendo. É, você vê que... Ele tem a ideia, mas não sabe direito o que tá fazendo. É uma obra imatura, né? É uma obra que tenta ser engraçadinha, mas parece aquela piada engraçadinha que aquele seu amiguinho falava e você dava risada quando você era criança, mas aí você cresce e o negócio não segura. Sim, sim. E não é egocêntrico só porque o Nabechin tá ali, mas... Você vê que toda a obra é sobre ele, né? Sobre o que se passa na cabeça dele, sobre o que ele acha legal. Que não é assim tão legal. Sim, você vê que talvez, sei lá, naquela época, talvez hoje em dia a indústria não tenha mais espaço pra um cara como ele, porque como a indústria não tá tão forte assim, os animes precisam muito ser planejados e pensados em termos de público, em termos de mercado, talvez não exista mais espaço na indústria pra algum cara com uma ideia. E isso às vezes é ruim, porque tem muitas produções que são tocadas por uma pessoa só, que são muito boas, né? São mais autorais, que são muito boas, acaba sendo bom porque aí mina um pouco esses diretores mais egocêntricos, que às vezes acham que são muito engraçados, mas não são. E o anime acaba... E a Poeme, rola uma metalinguagem, porque a Poeme se chama... A todo momento ela se refere como Kobayashi. Ela se chama de Kobayashi. Sim. Ela fala ela mesma em terceira pessoa, ela fala de Kobayashi. Kobayashi é a dubladora da Poeme, que também parece se achar muito engraçada, né? Porque ela aparece na abertura, cantando, dançando. É, no final, a última cena com ela. E aí ela fazendo a... Falando assim, exatamente do mesmo jeito que a Poeme, fazendo caras e bocas assim, sabe? Bem... Dá pra ver que ela realmente se acha engraçada. E a Poeme, ela quer ser dubladora, a menininha irritante, ela fala um milhão de coisas por minuto, e ela te joga todas essas referências. Pop na tua cara e tal, pra você pegar, pegou, não pegar, não pegou, pra fazer você de repente comprar, né, o OVA e ficar vendo de novo pra poder ir pegando, talvez seja isso. É uma forma bem, bem estúpida de te fazer comprar o um negócio, né? Uhum. No caso. E ela mora com o diretor, com o tal diretor do anime. Que ela chama de diretor, né? Na Bechin. É. E acaba que ela fica órfã, porque tanto o diretor como a mulher dele lá são assassinados por um ET que é péssimo, né? Porque eles tentam fazer aquilo, né, cara? Eles tentam fazer uma coisa muito, muito legal ou muito criativa, mas acaba sendo de muito mau gosto. Vai pro escatológico, né? Ele é escatológico. É de muito mau gosto, é, né? Uma coisa muito sutil. Ah, vamos deixar um cara sem calça, que tem um rabo no lugar do órgão genital. Ele fica sacudindo, né? E o cara tem a versão em anime desse diretor tem o Black Power. Uhum. Aí ele joga assim e sai um golpe do cabelo dele, que são várias versões SD dele, que sai do cabelo dele pra pular no cara. E o ET rebate todos esses monstrinhos com o rabo que tem na genitália dele. Você chama de rabo o tempo todo, mas é o saco dele, né? É o rabo, é fininho. Ah, mas eles falam direto em japonês tamá, que é como o japonês chamou suas bolas, né? Eles chamam de bola, que aquela ali é só bola. Quer dizer, é aquela coisa meio ha-ha-ha, né? Pum, né? Peidei, ha-ha-ha, né? Uma coisa bem, bem estúpida, bem de... Quem sabe se você tem 12 anos e vive num mundo que não existe internet, você realmente... É aquele negócio, é uma obra que realmente é um fruto do seu tempo, né? E que realmente não serve muito mais pra hoje. Outras obras, apesar de serem frutos de seu tempo, acabam virando clássicos. Mas isso mal dá pra usar pra analisar a época que ele foi feito, né? Como o Otaku no Vídeo, que você pode usar como análise da época. Por exemplo, você não pode fazer isso, né? Porque o nível de estupidez das piadas não deixam você analisar o que... Se tem um vestígio de paródia, de comentário social por trás daquilo, fica muito oculto, porque a todo momento eles têm que ficar lembrando, isso aqui é uma paródia, isso aqui é uma paródia. Peitos, peitos, peitos. Isso aqui não, é assim, talvez sirva como retrato. Ele é autoconsciente demais e ele se julga esperto demais. O próprio anime, ele se julga muito inteligente nas suas tiradas, e aí ele acaba repetindo muitas a exaustão, entendeu? Sim, sim. Talvez ele sirva como um retrato da época pra mostrar o que tinha de ruim na época, né? Porque ele pega essa coisa pra ser uma paródia E ele dá várias voltas, né? Ele é muito autoconsciente, mas ele dá várias voltas nisso, nessa questão de você ser uma paródia e se tornar o que você tá parodiando. Ele fica dando voltas nisso, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas acho que no fim das contas, principalmente no final, que você tem cenas muito absurdas, muito catalógicas de fanservice, ele acaba se tornando realmente... um fanservice, o... né? É, o que ele tá parodiando, e pior, ele acaba se tornando uma versão extrema do que ele tá parodiando, né? Porque aquele final é muito escatológico e muito forte, sabe? E é uma versão extrema. É, inclusive a segunda parte do verbo, porque a gente não falou até agora... trama mais ou menos gira em torno, não tem muita trama, mas a poema vira uma Mahou Shoujo, e é uma grande paródia do gênero Mahou Shoujo e do fanservice em geral. Só que se você ainda tira em alguns momentos remotamente engraçados de quando você era mais jovem, no primeiro episódio, no segundo episódio vai por água abaixo, porque foca totalmente numa família. A poema tem uma melhor amiga que faz, é como se fosse a Tomoyo. A Futaba. É, a Futaba, ela gosta da, ela é a melhor que amiga é completamente da poema, pervertida. E ela tem altas fantasias com a poema e tal, e a série usa isso pra meter lolo pelado o tempo todo, porque, enfim, aquela pedocomedy disfarçada ali. E a Futaba é como se fosse uma Tomoyo da vida, e a Poemi vai morar com elas quando a Poemi fica órfã. E a Futaba, ela tem várias irmãs que elas fazem parte desse grupo, de um tradicional grupo de guardiães, e todas elas têm poderes mágicos, etc. E cada uma delas representa um elemento do fanservice típico de anime. Isso. Então tem a CDFzinha centrada, mas que também tem mostra os garrinhos de vez em quando. Tem a peituda, tem a novinha. Essa peituda em especial, vira e mexe, você vê ela, né? Massageando os peitos, pulando com os peitos balançando e tal. Ela reclama que o peito dela é pesado demais, ela tá sempre apoiando o peito dela em algum lugar. E as cenas tem uns closes que, cara, por favor, por mais que ele esteja se colocando como paródia, sei lá, a gente tá parodiando porque isso aqui foi feito pra isso, ainda serve pra isso, né? Se um otaku pega aquelas cenas ali e fica assistindo, é fake material. Porque o barato da paródia é você pegar, é uma paródia que ela consegue pegar um gênero, ela reconhece os pontos fracos daquele gênero, e ela deturpa, ela critica, ela usa a acidez pra poder expor as falhas daquele gênero. É uma paródia que simplesmente fica repetindo as coisas que aquele gênero já faz, ela perde o propósito, né? Ela não tá meio parodiando mais. Sim, e como eu falei, no final ela leva ao extremo, né? Tem toda uma cena de tortura sexual absurda com todas essas garotas, cada uma sofrendo uma coisa diferente, muito explícito mesmo, e que se essa série na época revolucionou alguma coisa, foi de pegar esse fanservice e levar ao extremo, levar ao nível acima. Sim, do talvez, que ele era retratado. Talvez, porque é a ponto de um hentai. É, talvez hoje em dia o povo reclama tanto do fanservice, talvez a culpa tenha sido da poema, talvez a poema querendo acabar com isso acabou evidenciando mais, né? Talvez a indústria tenha aberto cada vez mais os olhos aí, nossa, a gente pode levar isso aqui a alguns extremos que a galera vai gostar. Até por ser uma obra autoconsciente, né? Ela tá falando, olha, a gente sabe que é assim, a gente faz assim e não tem problema fazer, pode todo mundo fazer sem culpa, sabe? O público sabe, a gente não precisa mentir pra ninguém, vamos fazer. Então, resumindo, Puni Puni Poemi é um exercício bem, bem fútil, bem, bem bobo do ergo do Shinichi Watanabe. Ao mesmo tempo, não é algo que você vai ver hoje em dia mais justamente por isso. Eles não vão mais entregar uma obra na mão de um cara. E o OVA também, o boom do OVA já passou, então hoje em dia eles não investem mais tanto assim. Não tem mais espaço pro cara, não tem mais espaço pro formato, não tem mais espaço pro material, não tem mais espaço. Não. Então acaba que é uma coisa que não sobreviveu ao teste do tempo mesmo. Agora, você pode assistir se você quiser perder tempo, se você quiser estiver no teatro fazendo um domingo chuvoso. Agora, vê no YouTube, sabe? Você nem se preocupar em baixar uma qualidade boa, não vai encontrar uma qualidade tão boa assim mesmo. Você vai achar um fansub aí de 98? É, nem se preocupa, não vale a pena, assim. Existem, se você quer ver um gênero Mahou Shoujo desconstruído, veja Madoka Mágica. Hoje em dia, né? Agora, que não é uma comédia, não é uma desconstrução pra paródia, mas é uma desconstrução e é bem mais inteligente, bem mais sutil e tal. Então, o GCast não recomenda Pony Pony Poem. É, aquela coisa, só mesmo se você quiser assistir algo de muito mau gosto da época, né? Que pega tudo que tinha de mau gosto na época e extrapola sobre a desculpa de ser uma paródia. E não consegue ser nenhuma coisa nem outra. Porque até se você quiser ver um fanservice, eu posso te dar uma lista de coisas mais legais e mais excitantes pra você assistir. Com certeza, com certeza. Então é isso. É isso, né? Não assistam Puni Puni Poem. Não assistam. Shige na hoshi wo